Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Pluto! Pluto! Pluto, vem aqui! Vem aqui, escutar o chorume! Frieza, você matou o chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! É aqui que o titio vai ensinar o que é ensinar! Eles lixo! Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! Conecta-me! Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar o pior podcast de todos os tempos. Aquele podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br. É o seu podcast dominical que não fala absolutamente sobre nada. E aqui do meu lado direito, ele que é especialista em combinar calça de tactel com camiseta cavada com decote nadador, Wesley Zop. Olá. Tá frio pra você vir com essa combinação, você mas sabe, né? Moda é moda. Conjunto, né? Conjunto. Tudo bem. Ele que não é palhaço que anda em monociclo, mas é sério, pois anda em uma monobola, Gabriel Osvar. Obrigado, né? É necessário muito equilíbrio. Psicológico. O equilíbrio é mais psicológico do que outra coisa, sim, aí, pra, porque o cara com uma monobola, ele perde a confiança. Até de andar na rua. Até de frequentar os lugares que frequenta. Dá um passo em falta. E ele que é o maior YouTube team do Brasil, assim, não de grandeza de público, mas assim, eu falo, ele é grande. De altura. Então, ele tem quase 2 metros de largura também, né? Lameu, ressurgindo aí do sol, lameuzinhos. Indo direto para o pior podcast do Brasil. E aí, beleza? Eu tô aqui no Chorume e... E aí, fala... Isso aí, um derrame. É isso que aconteceu. Fala como anda lá no Sola Belzices. O que que anda tendo lá? Ah, eu tô fazendo agora, tô voltando aí com tudo. Eu tô fazendo bastante live, tô já fazendo bastante gameplay, projetando novos vlogs, novas... Beatbox, tá fazendo também ou não? Beatbox? Não, ainda não. É. Mas posso te ensinar. Depois. Muito bem. Esses dias eu tava vendo lá no... Como que é o canal lá? youtube.com/solameusices. Isso aí. Estava lá quando de repente me deparo com o Lameu fazendo uma live de 4 horas, rapaz. E aí? Tem um cara. O cara se dedica pra parada ou não? Assim, não, mas o pior não é isso. O pior não foi o Douglas ter visto. O pior foi o Douglas me ligar pra poder assistir. Na hora que eu liguei, o cara tá comendo pastel. O que é isso, cara? Sei lá, o cara. O cara tá fazendo um auto reality show ali com a live ligada. Você acredita que eu tentei assistir, mas eu tinha coisa pra fazer na minha vida. Pô, sexo com a bunda. É. Muito bem. De alguém. Eu aqui, Douglas Domiceno, que sou o maior controlador de dedoches, mas dedoches de princesas Disney somente. Oh, e também o melhor penteado hoje. Obrigado. Tá parecendo uma tarrela. A gente pode mandar esse penteado depois lá no nosso Instagram. Que estará é qual? Lá esse belo penteado. Que é qual o nosso Instagram, Wesley Sol? O Instagram é o Lixo do Lixo. Muito obrigado aí pela sua participação. Pode voltar pra casa. Leva essa camiseta aqui. Não é do Chorume, porque a gente ainda não tem camiseta, mas é aqui do Tião Barnabé. Tião Barnabé, vamos que ele foi candidato a vereador em 79? Todos aqui votaram nele. Sim. Todos lá, meu, votaram nele. Eu nasci em 99. 90? Sai daqui. Sai daqui, seu moleque. Putz, então é considerado abuso. Quase 100, né? Quase 100. Muito bem, muito bem. E aqui temos uma leitura de e-mail especial para o dia de hoje. Uma leitura de e-mail vindo da Companhia de Humor dos Barbichas. Ok. É sério. O e-mail fala, convite Chorume. Por quê? Que Arnaldo, nosso editor, obviamente, querendo dar um upgrade nesse podcast, convidou a Cia dos Barbichas para participar. que eles estarão com um show aqui em Americana. E eles mandaram assim: olá, agradecemos pelo convite para participar do Chorume. Aê! Barbinchos do Chorume, não, cara! Não, mas infelizmente teremos que declinar, pois a agenda corrida nos finais de semana em turnês nos impossibilitam de comparecer nesses eventos. Poxa. Nesse caso específico, ainda mais complicado, pois chegaremos em Americana no dia do espetáculo, vindo de Campinas, onde estaremos na noite anterior. Espero que compreendam. Desejamos uma jornada longa e próspera ao Chorume. Abraços. Cia Barbichas de Humor. Nossa. Adorei. Eu digo. Você gostou? Recebemos o um e-mail deles, né? Já foi contado. Né? Já. Então, eles acessaram para ver do que se tratava. É, viu? Não vai dar. Mas pelo menos acessaram. Eles falaram, pô, não participamos de algo tão baixo assim, algo nojento, algo que é o lixo do lixo. Tudo bem. É. Faz espero parte. Que entendam. Espero que vocês não tenham dislexia, seus filhos da puta. Então, vamos sem mais delongas e sem mais demoras ao que é a apresentação desse tema que só pode vir dele, o cara mais bonito da internet brasileira. Muito mais bonito que quem, Wesley Zob? Muito mais bonito que Tarcísio Meira. Muito mais bonito que Chiquinho Mendes Padeiro da Avenida São João. Também. É. Tudo bem que ele não tem os três dentro da frente. Mas é um ótimo padeiro. E é uma mulher. Mas tudo bem. Mas tudo bem, você continua sendo mais bonito que ele. Então diga lá, Gabriel Asmar, hoje o tema é sobre o quê? Olha, eu fico até meio sem graça de anunciar o tema hoje, por quê? Porque contradiz a minha programação. Caramba! Que é ser engraçado. É, vai ser um tema heterossexual, então. O tema de hoje é piada sem graça. Piada sem graça! E ninguém mais propício aí, ninguém mais estupendo para participar, por que não dizer estrogonófico aqui, Lameu, o homem, o rei das piadas, não sem graça, mas aquelas piadas que tem um humor refinado que só quem tem um distúrbio mental consegue entender. Mas o que torna ela engraçada. Exato. Quando você vê um retardado rindo das piadas do Lameu, é bonito de se ver. Você se emociona com comendo uma mariola e rindo, é difícil. No seu pogobol com um fone de ouvido. Esfregando ouvindo a cara no chapisco e dando risada. Comendo seu mandio pão e dando risada pra população. Ou é comendo legal. Uma bunda porque tá com fome. Sim. Muito bem. Então lá, meu, dá uma amostra do que está por vir hoje. Beleza, vou começar com uma leve aqui. Pra quem tá de regime, não sei. Vou começar, é droga mesmo, né? Vou começar de leve. Ou se não, um pintão de negão, né? Vou só pôr a cabecinha. Vamos lá. Só lá, um bem fincado. Só uma bem fincada lá, meu. Beleza, me respondam. Qual o contrário de paixão? Mãe teto. Douglas, você estragou a piada, cara. Mas é que essa é muito podre lá. Aê, um belo exemplo de piada. Você merece um abraço. Você me deu vergonha. Você merece um abraço. É a primeira vez que alguém responde minha piada certa. Nossa, mas é que... Nossa. A paixão é a primeira coisa que vem na cabeça. Nossa. Mas tudo bem. Não, alguém respondeu indiferença. Ódio, sei lá. Não, mas peraí. Faça novamente. Tenta de novo. Faz a mesma, Você quer que seja editado? Não. Faça novamente. Me respondam, qual o contrário de paixão? Putz, contrário de paixão? Acho que amor verdadeiro. Ódio. É. Vingança. Amor com bumbum. O que seria, meu Deus? Não, pode ser, porque só fazem isso duas pessoas. Olá, meu, o que é o contrário de paixão? Nos revele, por favor. Beleza, só porque vocês estão implorando aqui, o Wesley tá agarrando meu pé. Né? É, não é bem o pé. Sim. Por um momento eu achei que ia falar o pau, mas... Também. Mas aí teria graça. Sim, verdade. A resposta é... Mãe teto. R, dois pontos. Mãe teto. É tipo... A resposta certa seria... Mãe Teto. É tipo... Quesito coesão. Nota... 9.25. É tipo aquelas mensagens gravadas, que cada trecho da resposta tem um tom de voz. Né? R. 2 pontos. Teto. É a narração do FIFA. Né? Tudo é pagar a vida no áudio, sim. Mas então essa daí foi uma pequena amostra do que está por vir nesse episódio. Lembrando que esse aqui é um episódio crossover. O que é um episódio crossover, Wesley Sobe? Você que sabe de tudo. O que é o crossover numa linguagem internética? Você participa do nosso, nós participa do seu. Exato. Esse episódio de Piadas Sem Graças, ele não termina aqui no Chorume, não. Ele vai até lá, o Sola Meusices. Então acesse lá, que lá tem a continuação em vídeo. Desse episódio. O Rui vai sair pra Califórnia no estúdio do Sola Meusices. Sim. E aí? Ainda mais que lá tá calor. Por isso que eu não vou. Hoje eu não vou. Tudo bem. Então fique aí, ouça até o final e cuidado. Coloca uma bolsa de soro aí do lado pra você ir injetando, porque senão você vai ter algum ataque epilético aí de tanto rir. Alguma coisa pode dar errado. Voltamos aqui para este segundo bloco maravilhoso, recheado de piadas ruins, de piadas aí, ignotas, que passam ignotas pela comunidade piadal brasileira. O Gabriel não sabe o que é ignota, ignota é oculta, passa oculta, ninguém percebe, ninguém tem o poder de apercebamento dessas piadas. Entenda que esse desde o começo... Desse podcast chorume, eu venho defendendo a falta de conteúdo dessa coisa. A falta de informação. E vocês adoram trazer informação. Desculpa, a gente comete falhas também. A gente é humano, apesar de eu ser um DLC. DLC não, como que é? NPC. Às vezes, apesar de eu ser Mas às vezes NPC. Você tem umas DLCs, porque senão você vai falar sempre a mesma coisa. Sim. Delícia, porque não sabe é delícia. Então eu queria saber se você sabe a piada do pônei, Wesley Zop. Do pônei? Do pônei. Não é de abuso de animais, não. Ou do pônei comendo teu cu, não. Não tem nada a ver com isso. É uma que também não seria piada. Eu quero que você... seria como... Seria o contrário de paixão. Amor. Amor. Você conhece a piada do pônei, Wesley Zop? Pônei? É. Não, mas do pônei eu não conheço. Pô, nem eu. Começou bem, hein, meu? O cara tá de parabéns, eu fiquei me coçando aqui porque essa daí eu já manjava. Sim. Você entende de pônei, né? Sim. Você entende lá, meu, de pônei? Ah, só vi em foto. Pô, nem eu. Já mandei um combo, já mandei uma dobradinha. Double kill. E você, Wesley Zop, lembra de algumas piadas sem graça? Você que é o maior ganhador de Chorume Oscars. Não lembro de piadas. Porém, o maior, o que ganhou o prêmio de Chorume Oscar de piada estilo Ari Toledo é Gabriel Osmar. Então, hoje esperamos aí pô, a garantia do prêmio de 2016. Não, mas eu explico por quê. Porque a minha piada, a nível Ari Toledo, envolvia o quê? Egípcios. Egípcios criaram tudo. Era impossível perder. Inclusive as piadas. Sim. Tem uma piada excelente mas que eu acho que ela não caberia nesse programa porque ela é excelente. Porque ela é engraçada. Ela é engraçadíssima. Eu ri por um ano inteiro da mesma piada e com o mesmo fervor. Foi naquele ano que você saiu pra meditar no Tibete, foi? Até que eu falei, como é possível algo tão engraçado? Tudo bem. Encontrou o Batman. Um cara entrou no bar, bateu a mão no balcão, apontou o dedo na cara do dono do bar e falou, eu sou um paraguaio e vim aqui para te matar. Daí eu, o dono do bar, para quê? Ele, paraguaio. Essa é a melhor piada, cara. Que essa piada aí, vamos fazer um negócio científico de análise de piadas aqui. Por quê? Porque qual é a graça dessa piada? Porque ela dá um drible no interlocutor. Você viu? Ela dá um drible no receptor da mensagem. Sim. Porque quando fala para o quê, daí já vem o quem está recebendo a mensagem vai falar para, ele veio para matar, com o objetivo da matança. Só que daí tem o Dib, na verdade ele respondeu, eu sou um paraguaio. É sensacional. Pode ter um erro de comunicação da língua, afinal ele é um paraguaio, não entende muito bem o português. Né? Pode ser também. Pode ser, mas tem aí a sua parcela de graça, muito bem desenvolvida, obrigado. Mas pessoal, como eu disse, não cabe aqui nessa. Talvez o jeito que você contou aí cabe, é sem graça. Pode ser. Estraguei. Porque às vezes já aconteceu com vocês estão num... Tá todo mundo contando aquelas situações engraçadas. Você pode ter visto isso. Daí você lembra de uma situação que você deu muita risada lá na hora. Foi épico. Foi épico. Você falou, nossa, isso daqui eu vou ganhar um choro Mosca agora. Daí você vai... Vai dar vida, é, né? Vai dar Deus vida. Vai me entregar desse jeito. Daí você conta, daí todo mundo... Ah, legal. Porque tem aquela situação que é só legal na hora e com você. Tipo, abusado do defunto no velório. Não. Eu até tenho um exemplo. Ah, é? Então manda um exemplo aí pra eu nós. Tenho mais duas irmãs. Mas antes, piadas sem graça lá, meu, por favor, rapidão. Momento lá meu. Momento lá meu, piadas. Só queria fazer um comentário sobre a piada do Wesley, que é bem ruim esse comentário mesmo, se quiser colocar um tampar o ouvido aí. E somente Ronaldinho entenderia sua piada de primeira. Por quê? Porque ele manja dos dibre. Muito bem, achei meu... que era porque ele batia de primeira. Não sei. Sei lá. É verdade. Ele manja dos dibre. Achei porque ele fazia orgia com holandesas. Não entendo, mas vai. Eu não entendi. Vai. Leslie Zobb, continue falando. Você tem duas irmãs. Tenho duas irmãs e a gente tem uma tia que ela usava uma blusa do decotada. Mickey. Não, do Mickey. Com as rodelas da teta cortada, com os bicos de fora. Não, apenas uma figura do Mickey. Acho que é outra dita. Então. É, daí a gente chamava ela de tia Mickey. Pra gente, pra nós três, era engraçadíssimo. Sim. Daí a gente vai contar pra alguém. Tem uma tia Mickey, tá todo mundo... Legal. Não, mas ela tinha uma roupa do Mickey, que não sei... Ai, por isso é muito louco. Legal. Tá. É a mesma história. Agora pega essa mariola aqui. Valeu aí, Paulo Cu. Obrigado. Eu só tava pedindo dinheiro no sinal. Você não tá contando a sua vida. Você tá contando a sua tia, né? Mas Gabriel Osmar é um cara que entende muito de química. Ele sabe, por exemplo, a fórmula da água benta. Não sabe? Não H2O, né? Ah! Ah, não! Doeu o coração. Mas é verdade. Você pode... Isso é verdade. Muito bem. Wesley Zobb, você conseguiu explicar o humor dessa piada maravilhosa? Claro, porque a fórmula química da água, todo mundo sabe que é H2O. E daí na hora que ele fala água benta, você percebe que ele já inclui Deus no lugar de dois, que é meio que um fonema parecido. H2O. Mas isso me lembrou uma piada divina também. Uma piada sobre música. Música? É. Pode falar. Você sabe o que, que o Exalta Samba foi fazer no céu? O Exalta Samba foi fazer no céu? Caramba, eu nem sabia que eles tinham se acidentado aqui. Sim, eu não, jamais pensava que eles iam no céu, mas tudo bem. Você não sabe? Não sei. Foram cantar pagode. Eu vejo você abalando no pagode, toda produzida de tapinho com decote de sainha, rodadinha rebolando até o chão. Salto plataforma que tremendo o avião, que pousou no meu pagode, me levou até a lua. Sonhei com você essa noite toda nua, me chamando de amor, me chamando de paixão. Canta você sabe balançar meu coração. É no pagode, é no pagode, é no pagode, é no pagode. Nossa, muito boa lá, meu. Mas sabe qual que é a graça dessa piada? Por quê? O grupo chamar Exalta Samba e Canta Pagode. Não faz menor sentido. Tá, meu, você poderia explicar essa piada? Pra quem ainda não captou aí, porque eu falei, é um humor refinado, você tem que ter poucos neurônios pra conseguir compreender. Queria mandar mensagem pra quem não captou essa piada, corre. Corre pra bem longe. Não, mas explique a piada pra quem não entendeu. É. Ah, beleza. É assim, a graça é que ele fez um trocadilho com o inglês, entendeu? Ele pegou... Ah, Exalta Samba. Entendi. Não, velho. Exalta Samba. Exalta Samba. Entendemos, não tá continuando. Agora tá tranquilo. Mas continue. Não, a piada não é com a palavra Exalta Samba, é que eles cantam pagode. Sim. Daí, um estilo musical brasileiro. Exatamente. Só que eles estão no céu. E ele falou pagode. Focando nesse God. God seria Deus em inglês, entendeu? Daí cantar pra Deus, só que em inglês. Daí cantar pagode, entendeu? Para Deus, só que daí em inglês. Pagode. Então você não seria for God? Não, porque ele misturou. Eu falei que ele misturou as línguas, entendeu? Wesley, é tipo um beijo. Wesley Zobre muito crítico, ele não sabe, por exemplo, ele não sabe se submeter à graça dos outros. Ele é muito não, crítico. Eu me submeto. Por exemplo, ele se fosse um súdito, não conseguiria ter um rei, por exemplo. Se ele fosse um queijo, ele não saberia quem é o rei dele. Pera, um queijo? O queijo não tem rei. Não, o rei queijão. Mas se você morasse numa horta, você também não saberia quem era seu rei. Eu não saberia? Eu acho que não. Eu acho que não mesmo. Quem seria? O rei Polio. Eu tô tentando no... Vocês vão desculpar, Wesley, eu não tô conseguindo forçar a risada. Caramba! Nossa, ouvir isso do Lameu é... Tudo bem. Lameu, mostre como é que se faz, por favor. Beleza. Não tenha receio, não tenha vergonha de mostrar o seu talento aí pra internet brasileira. Vou já chegando na pergunta aqui, qual é a cor mais barulhenta? Eu acho que cor, por ser uma coisa visual, ela não tem som, né? Não, vermelho, porque você vê o milho, não sei. Que? Não. É amarelo, com certeza. Por que amarelo? Porque você ama... Amagrelo? O relo. Amagrelo? Amagrelo. Eu amo grelo. É isso? I love acertamos. Grelo. Acertamos. É, tem que ter inglês as piadas. I love grelo. É isso ou não? Não. Qual que é, então? É a corneta. Nossa! Com licença, gente, tô me retirando desse episódio. Você toma essa. Não me sinto preparado moralmente e psicologicamente pra continuar aqui. E agora, pô, agora você que é um rei da comunicação, Gabriel, você sabe o que o Pato falou pra Pata, né, obviamente. Isso é óbvio. É óbvio. Não. Você não sabe? Você não fala patês? Não falo. Ele falou, vem quá. Ai, meu Deus. Isso lembra um caos do Wesley Zop quando ele foi... Foi comer uma pata. Ele foi junto com o fanho roubar os patos. Puta, aconteceu mesmo. Continua. Pior é que vocês estão falando no ritmo de piada, mas é verdade. É. A gente foi roubar uns patos que tinha um vizinho meu lá que tinha muito pato. Só que eu, gordo, não conseguia pular o muro. Daí eu falei, bom, eu faço o pezinho, né? O fanho eu pula. Vou pelo portão. Daí eu falei, ó, chega lá, pega o pato que vou sair correndo, né? Daí ele, não vem. Joguei ele lá. Só que, depois eu soube, né? Conforme ele pulou no muro, ele caiu em cima de um pato. O pato fez, quá! Daí eu gritei lá, qualquer um! Aconteceu! Aconteceu comigo! Ai, ai, você falando de patos me lembrou de uma situação. Agora uma piada, por favor. Não, então. Que aqui é um podcast de humor, teoricamente. Sim. O pato é um ser muito invejado. Você sabe. Por humanos, porque ele tem membranas entre os dedos que não dá pra pôr aliança. Mas ele tem inveja do cavalo. Que é um ser esbelto. Ah, mas por causa do pênis grande do cavalo. Uma capacidade que deixa muita gente assim com inveja mesmo. É um pênis largo e saboroso. Que, sabor manteiga. Que trabalha bem ali. Então eu acho que é comum. Próxima piada. Não, peraí. Não é por isso, não. Não é por isso. Né? É porque o cavalo tem quatro patas. E ele só tem duas. Muito bem. Eu gosto demais. Esse episódio vai ser curto. Eu gosto demais. Porque vamos falecer antes do fim. Né? Eu gosto demais. Piadas críticas, Wesley. Críticas. Piadas críticas do tipo. Por quê? Por que não uma piada assim que vai talvez trazer uma discussão feminista? Por exemplo. Pode ser. Porque, por exemplo. Não sei, eu vou contar uma história, depois vocês me ajudam na crítica. Tudo bem. Porque o Pinto e a Pinta foram no motel. Quem pagou a conta? Ah, hoje em dia tem tudo. O pessoal divide todas as não contas. É, né? Não sei. Então, tá aí a questão feminista. Não foi, foi a Pinta, porque o Pinto tava duro. Agora você me ajuda a responder. Você me ajuda a responder. É, então, aí é uma questão. Será que é justo só a mulher pagar? Não sei. Então. É, o certo seria dividir. Ah, mas acho que quando eles foram no motel, o Pinto já falou, mas eu tô duro. O negócio era tá meia bomba. É, né? Então acho que ela já foi consciente. Hoje em dia, a Pinta, ela consegue trabalhar 3 empregos. Só que é da uma, às vezes ela nem tem um relacionamento sério com o Pinto. É isso aí. Eu não sei se é tão profundo essa piada. Acho que é, sim. Agora, por exemplo, tem aquelas piadas que fazem a gente ver e enxergar a realidade do Brasil. Aquelas que vêm com uma crítica pesada. Por exemplo, por que a plantinha critica o SUS? A plantinha critica o SUS? Sim. Porque só tem médico de plantão. Pô, isso é foda, né? Peraí, deu um derrame. Somente médico de plantão e aí ela não é atendida nunca, cara. E aí, o que você acha disso, Wesley Zobb? Cadê seu Deus agora, Wesley Zobb? Diz pra mim. Eu acho que a gente tem que apelar nessa hora para as religiões. Quando a gente não tem uma solução do sistema, se apela para sua fé. Por exemplo, sabe qual que é a religião do cão? Não sabe? É, ou sei lá, um cão cristão, um cão, sei lá, maçom. Maçom não é uma religião, mas um cão pode ser maçom também. Pode ser maçom, mas não é. Não é. Não é. É o cão Domblé. Ai, meu cu. O que é um pontinho preto no meio do milharal? Sei lá, pode ser um fungo. Um fungo, alguma coisa apodrecendo também. Um funcionário. Um funcionário. Não. Emílio Santiago. Lavel não entendeu essa piada. Talvez ele não conheça Emílio Santiago. Você acha que precisa... Acabou de dar uma gongada aqui, entendeu? Uma gongada. Agora, essa daqui o Wesley Zobb sabe responder, porque ele é profissional, né? O que, que é uma maconha enrolada no jornal? Olha só. Eu não faço ideia. Ele diz, eu sei. Pode ser classificados. É isso? Não, é um baseado em fatos reais, mas. Essa é boa. Agora, Gabriel Osmar, vamos falar de uma mais técnica, porém clássica. Você tinha dois mercados voando. Ele tinha dois mercados. Eu não sabia. Dois mercados voando. Um caiu. O outro não. Por quê? Devo responder? Você, por favor. O que você acha? E obviamente, comentar onde está a graça também dessa piada. Obviamente, porque o que não caiu era um supermercado. Muito bem. Mas e no caso de dois caminhões voando? Isso, dois caminhões voando. Um cai, o outro não. Gente, você que é cientista. Gente, vocês estão perguntando pro cara que manja de termos técnicos. Obviamente, o que não caiu é um caminhão cegonha. Caminhão-pipa. Caminhão-pipa. Mas peraí, a pipa cai. Na pipa se cai. Ela for do vovô. Ela não sobe. Ela não sobe mais. Mas não os caminhões pipa. Caminhões pipa nunca caem. Mas e duas cidades que estavam voando, mas não sei se vocês viram, até mataram, morreram 300 pessoas, porque uma caiu. A outra não. Uma cidade caiu? Uma cidade caiu. Não, mas é perigoso isso aí. É, então. E não tô falando de... americana. Tá falando de Brasília? Não, não. É perto de Brasília. Uma caiu e outra não. Por quê? Ah, eu acho que é porque é uma super cidade. Sei. Cidade Pipa. Cidade de Cegonha. Você é idiota, né? Não existem super cidades. É, saco. Só metrópolis, então. Porque era uma cidade satélite, não? Oh. Obviamente, cara. Vocês não entendem nada desse jeito. Eu não sabia disso porque eu tava aprendendo chinês um tempo atrás aí. Sei falar algumas palavras em chinês. Fale algumas, então. Por exemplo, você sabe falar... Comi o seu cu, não é chinês. Mas isso é francês. Mas, mas o chinês do pastel falou isso pra mim. Comi o seu cu com o catupilinho, Wesley. E ele falou aqui pra mim que era bom dia. Ele tá certo. Enquanto comia o seu cu com alguma coisa branca. Você achou que era porra, mas era catupiry. Catupiry? Não lembrava. Precisava falar 99 em chinês? Não. É quase shen. E topless? Também não sei. Shen shuqian. Mas você tem um vocábulo... muito extenso. Ah, eu costumo falar bastante. Para de falar porque você assim humilha o ouvinte que não fala chinês. Mas eu tô explicando. Mas agrega aquele que só fala chinês e tá ouvindo esse podcast já faz não sei quantos episódios esperando uma palavra em chinês. Opa, opa. Sim. Mas falou aquele bem. Ouvinte também que é ambientalista. E sabe que os elefantes, eles são os reis da floresta, igual o Mowgli explica. É, mas eu acho que o rei da floresta é o leão. Não, né? Não. Pra mim é o Jorge. Não no Mowgli. Não no Mowgli, porque eles estão numa floresta da Índia onde você não tem leões, tipicamente. Então eles respeitam mais o elefante. Obviamente, porque ele é muito maior. Exato. E daí você sabe também porque o elefante, por ter todo esse poder, ele não pega fogo. Por quê? Porque elefantes não são inflamáveis! Ah, cara, essa daí tá aqui, ó! Ou essa porque é o elefante já é cinza, mas é óbvio que é cinza já não pega fogo. Mas você sabe uma coisa curiosa sobre elefantes? É como eles se escondem numa plantação de morango. Mas numa plantação de morango? Acho que não dá pra esconder o elefante. Mas qual o tamanho dessa plantação de morango? Não, normal. Uma horta de morangos. Ah, pode ser gigante. 50 centímetros? De altura? Qual o tamanho desse elefante? É, não, 50 qual o tamanho centímetros desse elefante? Não, não, elefantes adultos. Elefantes adultos. É. Ele pinta a unha de vermelho. Mas pintando a unha de vermelho, Gabriel, ele não se esconderia numa plantação de morangos. Você já viu algum? Aonde? Na plantação de morango? Nunca vi. Caramba, elefantes. Eles se escondem mesmo. Elefantes cara. Ninjas, caramba. Eu nem consigo ver seus movimentos. Pois é. Nossa, muito bom. Não acredito. E daí ele tá lá, e daí o que que acontece? O telefone toca, é quem... Eu digo alô sem resposta. O telefone que toca, eu digo alô sem resposta, mas não desliga, escuta o que eu vou te falar. Que era a música. É uma música. Era o um cavalo que foi no orelhão. Por que o cavalo foi no orelhão? Ah, claro que é. Foi ligar pro Disque Amizade. Porque ele queria falar com algumas éguas. Queria falar com o pato, pedir desculpa. Oh, não sinta ciúme. Não, foi passar um trote. Nossa, essa aí é... Muito bem. Isso aí minha avó contava no bar. Qual era o maior crime na União Soviética? Não, lá não tinha crime. Tinha. Passaram um Trotsky. Nossa. Ah! Isso agora... me lembrou. Ah! Agora eu entendi o sentido dessa corda que vocês colocaram na frente de cada um. Assim. É, sim, quando você não aguentar mais, você se foi. Você foi que era pro microfone, né? É, sim. Você sabe por que a jacaroa colocou o jacarezinho de castigo? Ué, porque provavelmente ela... ele andou na parte do Pantanal que não era pra ele ter andado, onde você tinha os pescadores do Terra da Gente, então era perigoso pra ele e poderia atrapalhar o programa também. E ela assiste o Terra da Gente, vê ele passando lá, ele passou com um cartazinho, mãe jacaroa, sua puta velha, sei lá. Faço o que eu quero da vida. Faço o que eu quero aqui, ó. Eu acho que é porque ela descobriu que o jacarezinho era traficante. Não. Por quê? Jorge Benjor, jacarezinho. Não. Avião. Ou se não, ela olhou pro jacarezinho, ele tava comendo uma índia velha e deixando 10 índiozinhos ali. Chateados. Pode ser, né? Lameu, você tá entendendo por quê? Porque isso daí não escuta o Chorume. São comentários dos últimos Chorumes, Lameu. Se você escutasse, em vez de fazer live de 4 horas comendo pastel, você saberia. Mas não é por isso. Ou faça uma live ouvindo Chorume. Quem sabe aí alguém se importa com você, cara. Mas não foi por isso que a jacaroa colocou o jacarezinho de castigo, não. Porque ele não ouvia Chorume? Não, por isso. Porque ele fazia live de 4 horas? Não. Por que então? Porque ele é rap tchudiana. Nossa. Muito sensacional. Ainda bem que eu tô com um pouco de dor de ouvido. Lá, meu. Essa merda. Lá, meu, você consegue explicar a graça dessa piada ou não? Eu acho que eu não tenho capacidade, assim, pra explicar, porque... não há graça. Então você também é rap estudiano, né? Ou você que entende. Você que entende de biologia sabe o que dá o cruzamento de um pão, um queijo e um macaco, né? Bom, queijo e um macaco é o cara da prova de tudo lá, o Bear Grylls. É, exato. Um chimpanzé. Eu sei que vocês já estavam pensando em suruba, mas... Não, eu não sei sobre isso, mas eu sei porque que a sociedade da Fanta e da Coca dá certo. Você sabe, não? Não sei, não. Porque se a Fanta quebra, a Coca-Cola... Nossa, mas você devia que... Você devia criar aí um slogan, assim, slogans bancários. Com por isso. Exemplo? É, sei lá. O que o tomate foi fazer no banco? Ah, mas isso daí é muito... Foi verificar seu saldo, cara. Ah, puta, próxima piada. Não, mas foi isso fazer mesmo. Fazer um saco. É, foi isso mesmo. Mas só que pra verificar o saldo, tirou um extrato, né? Obviamente. Sabe o que é um ponto azul no céu? O céu é todo azul, às vezes. Mas um ponto específico. Porque a gente pensa que o céu é azul, mas na verdade não é. Porque, na verdade, o comprimento de onda que chega do céu pra gente, porque a gente consegue enxergar, ele vem com o comprimento de onda que o nosso olho enxerga o azul, a gente por enxerga... causa da posição angular do sol. Tanto é que no fim da tarde, quando a posição angular do sol está diferente, você começa a enxergar o céu de alaranjado, porque chega a onda alaranjada no seu olho. A gente então enxerga é RGB, então a gente só enxerga o B. Você vai ter um problema aí, não sei se cabe falar de um ponto azul no céu. Então eu vou explicar melhor. O que é um ponto azul no céu no final da tarde? Agora vai. Um OVNI. Um Blue Sky. Tudo sabe, bem, meu? Tudo bem. Talvez vocês nunca tenham. Talvez vocês nunca tenham bebido esperma de macaco antes. Acho que não. Ninguém sabe, pelo jeito. Não. É um ouro blue. O que é um pontinho amarelo? Então, no céu do meio-dia. No céu do meio-dia é um. É um ouro. Ok, então. E o que é um pontinho rosa no céu do meio-dia? Do lado do ouro. Pontinho rosa. É, sei lá, o Blue Sky. Um pinca-pau. Não, ok, volta. Mas o que é um pontinho amarelo na plantação de morango? É o elefante e elefante. E um pontinho preto no castelo? É, pode ser uma rachadura, um truncado. Ah, é mofo, é umidade. É umidade. O reboco não tá muito bem. Eu aprendi que é reboque e não é reboque, não. É. Teve um vídeo que o Lameu falou reboque. É. Mas reboque tá falando do tênis. Reboque, né? É mais reboque é o tênis. Porra, na parede é reboco. É reboco? Eu aprendi com o Gabriel isso aí. Então, reboco, sei lá, mal colocado, pedreiro com pressa. Descascou e daí ficou um pontinho preto. Ele pintou de preto pra não parecer o tijolo. pode ser, porque o castelo já é preto, meio cinza escuro. É. Não sei. Ah, vai, tá respondendo. É. Não. O que que é então? Uma pimenta do rei. Muito boa. Eu gostei. Agora, o que que é um pontinho fedido no meio do mato. Fedido, que visualmente não dá pra entender. É um ponto fedido. Em 3D. Sei lá, isso é uma fossa. É um cupim. Calma, meu, não ria tanto. Eu não consigo. Ai, meu Deus. Desculpa, mas... Você vê um pontinho piscando, você vai lá e chora. É cupim. É cupim. Que ponto pedido no meio do mato. Você sabe, né, que eu sou o mestre do shampoo, né? Sim, é verdade. Sim. É o dobrador de shampoo. Sim. No Avatar você é uma referência ao Avatar, lá, meu. Você que é novo e Não, eu assistia. Opa. Então eu vou contar uma aqui, ó. Por que a loira botou o shampoo antes de entrar no chuveiro? Porque ela foi bem preparada para tomar seu banho, então ela não pode deixar o shampoo no outro estabelecimento, lá, por exemplo, lá em cima da pia. Isso da é cozinha, sim. Então ela vai lá, pega e já deixa preparado, assim, com uma toalha, roupa íntima, sabonete íntimo, gilete para se depilar e coisas desse tipo. Ela foi bem preparada, talvez até tenha levado escova de dente, pasta de dente, porque tem pessoa que escova o dente no banho também. Sei lá, e cera pra fazer um depilamento anal. Não sei. Ela aproveitou até dar uma cagada, mas se ela fizer a depilação, não depilamento. Ah, desculpa. Anal. Na floresta, vai ser um cupim. sim. Mas continue lá, meu. Eu acho que foi isso. Acho que acertou. É. Com certeza. É porque tinha escrito para cabelos secos. Ah, ela passou shampoo antes do banho. Você falou, prepara, levou o shampoo antes do banho. Ela botou. Ah, botou, ela falou botou. Ela falou botou. Talvez porque ela era uma galinha botadora de shampoo. Que ia pra onde? Que ia pra igreja. Por quê? Ah, mas por quê? Pra chegar do outro lado. Aceitou. Próxima piada, Gabriel Osmar. Tinha duas galinhas na cozinha fazendo café. O que uma falou pra outra? Dá café aqui! Ué, sei lá, tem pão? Quero tem bolo pão. De milho! Tem bolinho de chuva? Vamos fazer bolinho de chuva? Ué! Não. O que ela falou? Uma virou pra outra e falou, pó? O que é outra respondeu? Faço ideia. Popo. Ele não sabia a linguagem dos patos, mas sabia das galinhas. Galinhão. Agora vamos falar de biologia lá, meu. Você que tá tirando MB em biologia ou não? Não, MBA parece não. Que não. É MBA. Aquele B quase MB assim. Muito bosta. Redonda, sabe? Na redonda. De não, então, 3 pra 10, assim. Naquela. Por que na redonda? Porque caiu a seguinte pergunta: como as enzimas se reproduzem? E lá, meu, eu não sou de falar. Ah, ele colocou o quê? Como? O que ele colocou? O que você colocou? Fotossíntese. Foi isso que você colocou. Ele colocou estômatos. Estômatos da planta. Nucleose. Não, lá, meu. Elas se reproduzem uma enzima da outra. Falando ainda em biologia, sabe por que o gel tem vários filhos e o trigo não tem? O gel? Mas não sei se é certo comparar o gel e o trigo. É muito porque eles são de coisas com produtos completamente diferentes. Aí que tá. Assim, seria comparar o Wesley Zop e Gabriel Asbar. Somos produtos um diferentes. Um filé mignon e o outro bosta de carneiro. Pô, não chamam também ele de bosta de carneiro. Não, mas o gel é tão ruim assim. O gel tem vários filhos, mas o trigo não tem. Por quê? Às vezes, não, o trigo o quê? Não se reproduz um em cima do outro. Não, não era isso, né? É porque o geometria, mas o trigonometria. Nossa, é verdade, cara. Geometria, mas trigonometria. Bom, você manja aí, mas você também... É, o ouvinte não sabe, mas o Wesley Zop vai participar do próximo Masterchef. Ah, finalmente alguém comentou isso daí. Obrigado. A gente tava aguardando aí. E a prova dele foi responder, né, pra entrar no Masterchef. Existe uma prova lá e ele respondeu por que não guardar o kibe no freezer. Isso é uma coisa óbvia. Uma coisa elementar da cozinha, porque senão esfirra. Ai. Acho que eu vou abandonar. Ai, ai, eu tô com uma aqui que... Mas não é uma live de 4 horas. Né? Tá. Tomara que queira Deus que não. Porque você tá com um balde de pastel aí que tá me assustando. Zezinho estava conversando com a Maria. Zezinho disse, a empregada lá de casa faz artes marciais. Daí a Maria falou, que legal, é karatê? Zezinho, não, ela não pode fazer karatê. A Maria perguntou, por que não? Porque ela luta capoeira. R$10 aí pra quem tá. Olá, meu, às vezes eu penso que você deveria ser igual as plantas que são novas. Ah, verdes e com esterco. É isso que ele fala. Não, Wesley Zop, talvez ele queira dizer que ele tem que ser mudinho. Exato, elas são mudinhas. Mas diz uma coisa, Gabriel Asmar, você que entende de pintos e pintas, a linguagem de galinhas, por que quando o galo canta, ele canta de olho fechado? Para que não roubem! Acertou! Não, Gabriel! Eu sei, não, peraí, eu sei. Por quê? Não vai nem falar. Pô, é igual a gente, por que a gente espirra de olho fechado para não sair o olho para fora da casa do crânio da gente? Então o galo, ele canta com muita força, muita... vivacidade, então ele tem que fechar os olhos para que os olhos não se esbugalhem. Acertou! Ah, eu sabia. Os olhos não sentem e o coração não vê. Para não ver que é 6 horas da manhã o filho da puta cantando. Né? É, mas na verdade é porque ele já sabe a música de cor. Não. Jorume. Did you write the book of love and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, and do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me? E a professora que chegou na sala de aula falou assim: vocês fizeram aquela rima que eu pedi pra vocês, falando sobre animais da Austrália? Né? Aí o Josinho falou assim, eu fiz. Sim, então pode falar. O canguru enfiou uma flor no cu. Mas que isso, moleque mal educado? Falei assim, não, você tá de castigo e no final da aula você vai ter que me entregar essa rima aí. Tá bom. Daí, no final da aula, falou, e aí? Fez a rima correta? Fez a rima decente? Agora? Ele, ah, fiz. Daí qual que é a rima? O canguru colocou uma flor na bochecha. Porque no cu a professora não deixa. Aconteceu, verdade. Existia um podcast, que era um podcast de passarinhos. Passarinhos. Ah, eu lembro, sim. Você lembra? Lembra? Lembro. E eles se propunham a fazer um podcast de humor também, só que tinha um lá que era o Wesley Zip. Que não dava... É, eu lembro mais ou menos. Não dava risada de nada. Só que um dia ele caiu da árvore e cachou o bico. Um minuto de silêncio pela morte do Wesley Zip. Às vezes zíper e bico rachado, não dá pra fazer nada. Você sabe que isso... Isso me lembra um bicho do sítio do meu tio avô. Fica no cerrado? Fica. É. Só pra informar. É bom saber. Era um pintinho chamado Velã. Velã? Mas que nome diferente. E toda vez que chovia no sítio, relampeava. Vocês sabem a piada do fotógrafo? Eu sei. Sério? Próxima. Vamos falar, vai. Vai ver outra, vai ver outra. Mas você sabe. É, vai. Revelações, não, hein? Conta pra ele. Conta pra ele. Douglas, você sabe a piada do fotógrafo? Não sei, Glamil. Pô, nem eu. Você não falou que o fotógrafo era um pônei. O que acontece quando duas Anas fazem a fusão, então? Duas o quê? Anas. Ah, é normal acontecer. É. No episódio Dragon Ball Filler. Ah, filler. Aparece duas personagens chamadas Anas que precisam fazer a fusão. Ah, Ana Quadrado, pra sua pergunta. Não, Diana. Ah. Pô, mas você conhece a piada do fotógrafo? Não. Pô, nem eu! Conta a porra da piada do fotógrafo. Não tem, ela ainda não foi revelada. Para de queimar o filme. Muito boa. Ai, qual é a diferença da mulher e o leão? Tem muita diferença, vou explicar. O leão, ele é um felino, né? Ele é um carnívoro, uma fera das savanas. E a mulher é o feminino de homem. É essa a diferença? A mulher usa batom e o leão ruge. E você sabe qual é a diferença do advogado e a sanguessuga? Gente, um é uma pessoa, o outro é um animal. Exato. Não, um te deixa doente, suga sua vida, tira tudo que você tem e o outro vive no ar. A outra é uma lesbinha que vive no ar. Você sabe qual é a diferença do Gabriel Asbar e do leão? O Gabriel Asbar e do leão? O leão... Os dois têm pinto grande, são macho alfa? Não, isso são semelhanças. É a diferença. Não sei. Gabriel Asbar ouvi Bros e o leão ruge. Piada da década de 90 aí. Vou engolir esse pedaço de reboco. Lá meu não faz ideia do que eu falei agora. Ele só gostava de twist. Eu lembro uma vez aqui que fiquei sabendo de uma professora do Lameu, porque o Douglas deu aula pro Lameu, deu aula de geografia. Sim. E teve uma outra professora lá, nem sei qual que era a professora, acho que devia ser de biologia. Lembra daquela história lá, Douglas? Lembro. Deu aula de sexo. Que perguntou pro Lameu, né? Quantos ovos a galinha bota por dia? Ele, não sei. Né? Não, nem arriscou. Daí eu falei assim, mas posso fazer uma pergunta pra senhora? Daí ela falou assim, pode fazer. Quantas tetas tem uma porca? Ela, não sei também. Ela, tá vendo? A senhora me pegou pelos ovos, eu te peguei pelas tetas. Lembra? Não foi isso, Flamengo, que você falou pra sua professora? Agora, você deveria ser uma pessoa mais feliz, Wesley Zola. Eu deveria ser. Feliz igual, sei lá, a mulher do Albert Einstein. Sabe por que ela era feliz? Porque ela tinha um ótimo físico. Entendi. Qual é o fim da picada? Não sei, acho que quando goza, né? Quando o mosquito vai embora. É, quase a mesma coisa. Acho que foi o que ele quis dizer. Mas pelo jeito o Lameu, ele é bom de matemática. Ele é bom de física também, porque ele sabe, física? Ele sabe porque o fóton não faz pizza. É claro, você deve saber, pô. Sei lá, ele é padeiro. Padeiro pode saber fazer pizza. É, então, ele não possui massa, né, Lameu? Mas ele é bom em matemática ou não? É, eu acho que ele é bom. Sim. Manda uma aí. 51 dividido por 2. Poxa, dá... 25 e meio. Não, meio litro, cara. Não foi nem devagar eu fazer a divisão, foi tentar pensar no que teria. Ah, não, não disfarça não, você não sabe dividir, cara. Mas se você pedir para o Wesley Zop dividir 51 por 2, vai ter um problema. Porque um vai pro telhado. Exato. Vai dar 25k. Mas e aí? Esses dias tava eu e o Wesley Zop andando no meio do mato, a gente se embrenhou no meio do mato pra medir pinto. É normal. E começou a chover. Nossa, lembra? Nossa, pô, mas relâmpago. O relampeava. A gente tava no cerrado, relampeava. Daí o que eu falei, o Wesley falou, puta, tô com medo. Ele me abraçou, falou, não, tenha medo, Douglas. Me abraçou assim. Foi isso mesmo. Daí eu falei, mas eu tô com medo de cair um raio na nossa cabeça. Ele falou, tem coisa muito pior do que cair um raio na nossa cabeça. Eu falei, o quê, lá, meu, que é pior que um raio cair na sua cabeça? Pensando que você tá num cerrado, né, relampeado. Chuvas fortes. O pior é cair um diâmetro, lá, meu, que é duas vezes o raio. Ai. Ou talvez pra ele entender, você teria que dizer, caiu um out 157. É o símbolo do dia. Ah, tá, Duas em uma aqui, ó. Qual é a mãe do mingau? A mãe do mingau é a Dona Maria, que sempre cuidou muito bem do mingau. O mingau é um amigo meu. Errou, é a mãe Zena. Entendi. E qual é, aproveitando já esses negócios de parentesco do mingau, qual é a avó do mingau? A avó Zena. Isso daí, porra. Ó, não pega duas vezes não, cara. Aveia. Aveia quaker. Aí, tá vendo? O Flamengo ficou chateado, mas... Por que um CD deixou de ser virgem? É porque gravaram no CD, eu acho. É, e ele começou a fazer programa. Por que um técnico de informática deixou de ser virgem? Não, ah, brincadeira, isso não aconteceu. Essa é a piada. Isso não existe. Parece que o Wesley tem uma piada boa sobre isso. Tem uma excelente, uma de Minas Gerais, aprendi em Minas. Porque a gente faz uma pesquisa pra poder montar o roteiro desse podcast. Isso, exato. Eu fui pra Minas. Vai lá no Cerrado ver relampiando. Não, foi no Cerrado. Não, foi o Gabriel. Ah, não, ele foi, é. Tinha dois pão de queijo na forma. Um falou pro outro, nossa, tá quente esse forno aqui, hein? O outro, meu Deus, o pão de queijo que fala! Só que ele foi roubado, esse pão de queijo. Não, para. Foi por um criminoso inglês. E quem foi resolver esse caso? Quem é o maior investigador inglês que a gente conhece? Mr. Bean. Não, porra. John English. É, Johnny English, não. 007. Ele ficou na cola do bandido. Por que o Wesley Zop? Pra ver se ele tinha roubado pão de queijo. Sim, porque ele é Bond. Super Bond. O que o fósforo... Pior, todo mundo desanime. Ah, vou mandar outro aqui. O que o fósforo falou pro cigarro? Por sua causa, perdi a cabeça. Por quê? Vamos falar então de história do Brasil, então. É bom. Por que a princesa Isabel não fazia limpeza de pele? Porque na época não era conhecido a limpeza de pele. O jato de areia. Não tinha leite de rosas. Não tinha leite de rosas. E aí ela não poderia ter escravos, né? Não. Escravos que não são mais. Não, tudo bem, não. Só quis fazer um adendo aí. Essa daí eu sei, porque eu trabalhei lá na obra lá de casa e o que o tijolo falou pro outro? Não que eu tenha visto dois tijolos conversando. Ah, bom, pão de queijo sim, mas... Aqui é um episódio científico, cara, você não pode falar qualquer bobagem, não. Não, mas depois do baseado em fatos reais ou antes? Porque se for depois, pode ter conversado com o tijolo, pode... Ele disse, há um ciumento entre nós. Nossa, isso aí estraga uma relação, Lameu. Não fala isso mais, não. Lameu, como que estão os seus estudos de química? Você está tirando MB? para saber qual é o elemento da tabela periódica que é mais bem informado? Não faço ideia. É o frânsio, porque fica do lado do rádio. É um jeito de decorar a tabela periódica. Nem sabia que elemento era esse que ele falou. O rádio eu conheço. Só que tem uma discrepância na tabela periódica. O quê? Que é o galho que fica em cima do índio. Vocês olham a tabela. Porque vai que vira, né? Vai que vira. Vai que vira, vai que vira. Se alguém nasceu na Rússia, cresceu na África, mudou-se para a América e morreu no Japão, o que ela é? Cigano. Americano. Rica também, né? Mas é um defunto. Mas como assim, cara? Porque ela morreu no Japão e agora ela é um defunto, é isso que você diz? É. É, ela morreu, é um defunto. Por que a mulher não pode ser eletricista? Olha o preconceito. Falando que mulheres não podem ser eletricistas se a mãe... Ah, a mãe não, se a tia do Gabriel... É eletricista. É verdade. Minha tia de mão de madeira. Ela tem mão de madeira. Mão de madeira e conserta toda a parte elétrica, mas sem camisa. Por quê? Porque ela trabalha com a teta. Sim. Como que alguém vai mexer alguma coisa com mão de madeira? Exato. Mas se eu contratar ela, ela não demora, demora no mínimo 9 meses, né? Pra dar luz. É, ela não, pode, não poderia ser eletricista mesmo. Na verdade não, porque minha tia... E qual é mais? Essa parte você conhece, ficou triste. Mas fala, qual é a parte mais sexy de um triângulo? Falando de um triângulo, mas tô falando da buceta, não. Só, já ficou olhando com essa cara de tarada pra te ouvir. Qual é a parte mais sexy do triângulo? O ângulo triângulo... Do... Não, pode... triângulo perfeito, você quer falar. Não, um triângulo... Retângulo? Não, retângulo, óbvio. A hipotenusa, óbvio. Os lados? A cateta. Totalmente o contrário da hipotenusa. Como que o triângulo seduziu o retângulo? Cateta. Qual estado do Brasil queria ser um carro? São Paulo. Sergipe. Por que a roda do trem é de ferro e não de borracha? Para que não roubem. Mas mentira. É isso. Sergipe. Se fosse de borracha, as pessoas poderiam... Ia querer pegar? Acho que é Sergipe. Exato. Ai, vou tirar foto. Não. Ah. Porque se fosse de borracha, apagaria a linha. É verdade. É verdade. Isso apagaria mesmo. Qual o escritor predileto que o Harry Potter gosta de ler? O escritor predileto, acho que... Mas quando tá doente. Ele tá doente, não, ele gosta diferente, de ler. É diferente. Que senão você ia falar Dumbledore. Não, não. Quando ele gosta de ler quando está doente. Ah, Orgulho e Preconceito que ele lê, não é? Não, ele lê Saramago. Qual o tipo de porta que ele pôs na entrada da casa dele? Saramago. Dumbledore. Ah, eu tenho uma aqui. Porque todo paciente que volta do hospital volta maromba. Porque lá injetaram o whey nele. Não, porque lá tem a academia do hospital, que às vezes fica muito tempo em coma. Ele fez fisioterapia. Daí enquanto ele faz coma, a enfermeira vai levantando o braço dele, assim, pra ele sair bombado. Porque lá ele faz muito cocô. Faz sentido. Porque faz. Lá tem um enfermeiro que abusa sexualmente dele, chamado Jamal. E daí ele tem que fugir dele, tem que lutar com isso, criar músculo. Não, porque ele volta sarado. Mas você tem que tomar cuidado quando você tá no hospital, porque tem uma doença que pode te engravidar, Wesley Slope. Não é possível. Sim, a febre tifoide. Mas no meio de tanta... No meio de tanta doença que tem hoje em dia... No meio de tanta doença que tem hoje em dia, a febre é que menos tifoide. Essa daqui é bem ruim mesmo. Não que as outras sejam melhores, mas... O que o tubarão faz de manhã, Wesley? Ele acorda. Ele nada. Abre o olho. Acho que é nada. O meu fica chateado quando a gente... Mas o que o golfinho faz à tarde? Come terra na praça. Acertou. Mas o que o boto faz à tarde? Boto amazonense, ele tá falando. Amazonense, cor-de-rosa, ponto cor-de-rosa. Tifoide. Ainda mais se você for mulher. Exato, exato, exato. Wesley Zop, outra piada, por favor. Dois leites foram atravessar a rua. Qual leite? Integral de caixinha? Dois leites. Mas antes, espere! É chegada a hora que todo ouvinte espera, é chegado o momento onde Lameu vai se personificar no ser mais duvidoso do mundo e terá dúvidas, terá perguntas. E não são perguntas discretas, não. Não são perguntas fáceis de se responder. É chegado o momento da pergunta polêmica. Não! É o momento que ele, Vinícius Lameu, presente em lives de 4 horas no youtube.com/solameusices, onde você pode ver do reality show de Lameu, reality da família brasileira chinesa que gosta de ver pessoas comendo pastel com flango e catupiry. Vinícius Lameu, olhe no fundo dos nossos olhos e faça agora, neste momento, em 3 segundos que o Wesley Zop e Gabriel Asbar vão contar assim sucessivamente. Vamos lá, Vinícius Lameu, 3, 2, qual é a pergunta polêmica? É bolacha ou biscoito? Para que não roube. Boa! Para tirar foto. Foi você, revelada a resposta. Você acha o quê, Gabriel Asmar? Ah, é. Depende se for no cu ou na boca. Isso é verdade, velho. É, se for na boca é bolacha. Se for no cu é biscoito. Porque fala que vai molhar o biscoito e outro vai bolacha na cara. É verdade. Bolacha de costa de mão no, na boca, é verdade. E aí, você, Vinícius Lameu, o que você acha? É bolacha ou biscoito? Olha, eu não gosto de nunca criar treta assim, mas. E nem criar teta também. Porque é difícil saber o que elas comem. A não ser se você estiver num triângulo retângulo. Ah, sim. Porque, assim, eu comprei o pacote. E sempre que a pessoa pergunta isso, eu falo que o pacote é meu. Se quiser, eu chamo ele até de dolinho, assim. Mas o que tem a ver o pacote da NET que você comprou? Não tô entendendo. Tá te patrocinando a NET? No... Pacote de camisinha. Então, que pacote? Como assim pacote? Comprou um pacotão. Você tá falando, tô com um pacotão. Ah, sabe que você tá com esse pinto grosso aqui? Comprou um pacote. A gente comprou um pacotão. Comprou um pacotão. Vem falar de pacote, só que eu tô uma bola. Eu tô com um pacotão, eu tenho um pau grande. Fala do jeito que eu quiser. É. Todo mundo assim. Fica ali. Tá, eu não vou... Não vou é bolacha ou biscoito, tanto faz. Eu tenho um pacotão. Então, cara, que todo mundo... Do hora é mesmo o pacotão, fala é verdade. Não tem como discutir com um pacotão desse tamanho. Está certo, Vinícius Lameu. Parabéns. Mas você sabe qual é o momento agora, Vinícius Lameu? Para que não roubem? Deve ser do fotógrafo, porque ainda não foi revelado para mim. Não, é o momento da leitura de banners. O momento que alguém essa semana leu um banner qualquer na rua e quer levar cultura e educação para os ouvintes do Chorume. Wesley Zop, você fez uma leitura de banner essa semana ou não? Fiz uma leitura de banner. Maravilhosa ou não? Eu acho que maravilhosa pela simplicidade que tem. Sim, porque Deus está nos detalhes. Isso, exato. E menos é mais. Ou... maior é menor. Maior é menor, ou menor é maior. Ou menor é maior. Então, diga aí, qual a leitura de banner que você fez? Leitura de banner que eu fiz foi sobre uma imobiliária, mas eu fiz essa leitura de banner, não eu estava na rua, eu estava na internet. Pode ser também, porque você é um cara moderno. Existem vários banners na internet, confere lá, meu, você que é técnico de informática. Claro, é isso mesmo. É isso aí. Então tá. Então, daí tem vários sites de compra e venda. Sim. E o cara tava anunciando uma casa. Tava escrito lá, vendo esta casa. O que eu coloquei embaixo? Eu também tô vendo. O cara me excluiu. Ai, lá perto da minha escola tá escrito no muro, eu pensei a mesma coisa, só que eu não tinha grafite pra escrever. É bom você não pichar muro na rua não, né, meu? É. Eu vi um muro aí também na internet que tava escrito assim, pichado. Porque o Alan atirou em mim. Daí eu fiquei refletindo, né? Porque a pessoa tomou um tiro. Ela pega e puxou o muro. Mas eu sei porquê. Pra que não roube! Não. Porque ele tava perto do alambrado. What is love? Baby, don't hurt me. que é incesto. Puta, cheiro de bosta. Então é o seguinte, chegamos ao final de mais um programa excelente. Programa que termina aqui, Wesley Zop? Termina aqui, claro. Não, porra. Ah, não. Termina não. Lá no canal do Lameu, porque aqui estamos um crossover, então gravaremos um vídeo lá com o Lameu. Então vai estar quando lá esse vídeo, Lameu? Nessa segunda-feira vai estar essa delícia lá no meu canal. É só acessar youtube.com/solameuzis ou digitar na pesquisa do YouTube Lameu, que eu sou o primeiro lá. Filha das putas, não é igual o nosso canal do YouTube, que você tem que pesquisar e você nunca vai... Na oitava página, né? Exato. Isso se você colocar aquela pesquisa direcionada. Se você colocar na geral, você vai... Não acha. Tá fudido. Muito bem, então eu queria agradecer a presença dele, que assim como, que não é um triângulo equilátero, mas é perfeito. Lameu, Lameu, fale seu jabá, fale do seu canal, o que você espera para o futuro aí nas internéticas. E dê seu tchau para quem está ouvindo e por favor coloque sua roupa, que eu já cansei de ver seu corpo nu delicioso balançando ao vento. Tô concordando com isso. Mas antes eu queria só fazer uma correção do Lameu. Pode falar. Que ele falou, daqui a pouco essas delícias vão estar lá. Não queria que ele me falasse assim no ar. De mim assim no ar. Você me sentiu ofendido. Não, eu me senti, sei lá, abusado. Abusado, né? É. Aqui, eu senti um objeto. Um podcast cristão, um podcast que só fala coisas que edificam as pessoas. Que constroem um reboco social, que constroem um invólucro de sabedoria mediante a sociedade que está no pocotismo aí, da inércia abestal que tem se tornado, e a gente vem promover educação e você aí abusando mentalmente de Wesley Zop. Queria pedir desculpa, Wesley, mas só isso mesmo, mas ainda eu continuo achando. Tudo bem. Mas aí tudo bem. Mas não precisa falar no ar. No ar não fala bobeira. A gente já falou pra você. No ar é sério. Aqui eu trabalho sério. Lá, meu, sua despedida, seu jabá, por favor. Se você quer mais piadas ruins dessa, eu tenho certeza que se você não tem problemas, você vai querer, mas. Se você quer mais piadas ruins, piores até que essas, dependendo. Você acessa lá no Facebook, facebook.com/lameupiadas. Se quer ver vídeos engraçados, gameplays de jogos que você nunca quer jogar, tipo o jogo do Faustão, exemplo, você nunca vai falar, mãe, pera aí, eu já tô indo, tô jogando o jogo do Faustão, só deixa eu... Vou comer o Faustão. É o contrário, eu vou dar pro Faustão, então. Tudo bem. Pera que eu tô dando pro Faustão, mãe. Só mano, mãe. Esqueci. Ô, louco, bicho! Ai, ai. Você acessa youtube.com/solameusices ou agora você digita no YouTube na pesquisa Lameu. Eu vou ser o cara que tá com o logo roxo lá e vermelho. Logo e capica roxa também, tá não. Tá com o roxo, tá com o logo roxo. Muito bem, obrigado por ter participado, Lameu. Sua presença é muito bem. E vamos lá pra Gabriel Osmar. O homem mais bonito desse podcast. Eu gostaria que você falasse, Gabriel Osmar, o Facebook e o Twitter para as pessoas que querem acessar o Chorume. E gostaria que você também falasse sobre o quão é bom viver a sua vida, para que as pessoas sejam, tenham inveja de ser quem você é. E dê seu tchau depois para a galera. Caramba! Mas primeiro... tudo isso em 30 livros. Ok. Mas manda pro Enem depois. Primeiramente, se você quer nos observar no Facebook, entre lá, facebook.com/lixodolixo. Se você quer nos seguir no Twitter ou no Twitter, acesse lá, @néctardolixo. Com C mudo, hein? Néctar do lixo. É, porque ninguém... Ah, sei lá. Porque ele é igual uma planta pequena. Isso. E eu queria dizer que a minha vida é boa. Porém honrada. E que eu não tenho mais o que dizer. Se você tem inveja de mim, problema seu. Não, mas eu não tenho. Os ouvintes. Não, os ouvintes. Ah, tá. É muito bom, senhor. É isso. Legal. Eu queria passar a palavra pro Wesley, mas... passar de um jeito diferente. Como que é isso aí? Passar com manteiga. Adorei. Wesley, vamos lá, Lope. Mariana. Wesley Lope, temos novidades aí no Chorume, não temos? Temos 8 novidades. Então, por favor, comece falando duas somente. Que temos um Instagram, não temos? Temos o Instagram, que é o Lixo do Lixo. Ah, é? E lá você tá postando nudes frontais e quadráticos também, ou não? Eu estava, mas parece que teve muita denúncia. Então acabamos tendo que tirar ele lá. Mas, tudo bem. Pois aonde? Assim, só se alguém tiver interesse. É, só tá wesleyzopnu.com. Mas. Wesleyzip. Mas qual é o Instagram? Lixo do Lixo. Muito bem, e estamos no YouTube também agora. Estamos no YouTube. Diga como é o nosso, como está lá no YouTube. No YouTube você pode procurar como as piores propagandas do mundo. Você pode procurar também como Chorume Podcast, Chorume com X. Wesley Zop, temos e-mail para quem quer mandar e-mail, para esses ouvintes que estão com saudade de se comunicar com a gente. Estou com saudade de vocês. Cada e-mail que a gente recebe é o quê? É um tesão, uma punheta que eu bato. Vou confessar. Eu ia falar, é um abraço caloroso. Não, tô só manda três, porque senão o cara não aguenta gravar por aqui. Então, ouvimos. Wesley Zop, com a sua voz, convença a mandar e-mails, mas diga o endereço de e-mail. O endereço de e-mail é o autocríticas@chorume.com.br. Mande-nos e-mails. Tem uma mensagem aí. Mande-nos? É, mande-nos e-mails. Que é o quê? Que é um e-mail sincero. Isso, um e-mail pelado. Um e-mail que você tira todas as suas vestes sociais. Aquela máscara que você veste, que você tem que levar pro trabalho. Aquela máscara onde você é um cara sério. No Chorume você não precisa ser sério. Mas não... Aqui é onde o filho ri e a mãe não vê. Mas aí que tá, eu não era isso que eu quis dizer, eu falei, manda nus mesmo. Não é universos sociais, olha. Mas então repete o e-mail. autocríticas@chorume.com.br, Chorume com X de Xuxa. Dê seu tchau, Wesley Zop. Tchau. Muito obrigado a vocês por terem participado aqui. Simon, vocês são lindos, não importa o que a mãe de vocês diga, não. Elas já estão bêbadas, velhas e caídas na sarjeta. Muito obrigado por terem participado. O ouvinte que é a razão de existir esse podcast. Então siga a gente nas redes sociais, compartilhe isso daqui com seus piores inimigos. Mande e-mail e eu desejo do fundo do meu coração que vocês tenham uma excelente semana, uma semana divertida e que esse podcast possa ter feito um pouquinho a diferença na vida de vocês, tanto para pior, tanto para melhor. Desculpe se alguém da sua família se suicidou ouvindo essas piadas. Até a próxima semana, fiquem com Deus, tchau!